98, táxi de Alfa, reportando São Juliette. Alfa, vou reportar São Juliette, 392. Sérgio autorizado, alinhar e decolar, vento 1.60 graus, 1.49. Já tem autorização, copia? O 4071 autorizado, Salvador Campinas, depois do Lumumi, após Belo Horizonte, após Trigo, restante conforme rota. Nível 340, saída da EL, Leda Bridge, decolada 10 com banda direita, o código é o 5143 e o controle 1208. É o 340, controle em 1208 e o transponder 5143. Alinhamento correto, chama pronto na polia 4071. 398, ingressa Juliette para o portão 09. 4, controle 208. 08, tá bom. Passaria o 2224, vento 1.60 graus, 8.9, e decolar 1.0. 57, contato radar na decolagem, tudo mantendo 360 após 2.000, direto Leda. 2.000, Leda na prova, muito obrigado. Web 6748, atendo a identificação desse parado dos Jopés, o time tem Salvador 9020, chegada mais. Esse ponto é Salvador 10, chegada mais, 9020, consulta direto. ITAP. ITAP, chegada mais. Passaria 2224, decola os 25, controle 208. 1208, boa noite. Salvador, boa noite, passaria 2224. Passaria 2224, contato radar de regulagem, tudo mantenha o 350, saída Momo. 350, perfil da saída Momo. Solicita coordenar com o Centro Recife a proa do destino, por gentileza. Você escute agora a possibilidade. Obrigado. Tango Juliette Serra. Mantenha uma centena e está agora passando Coral. 5 milhas para Coral, serviço radar terminado, chame Ilhéu, em 120 decimal 1. Autorizado Salvador Natal, via Pesulu 10, nível 370, realiza o perfil da saída Puca, transição Zipar, decola da 10 curvando à esquerda, o código é o 5136 e o controle 1208. 10662 está autorizado Natal, de Alperfundo 1-0, nível 370. Decola da 1-0, concurso à esquerda, na saída Fuca, transmissão 24. Controle 308, transpone 5-1-6-6. Alinhamento correto, chama pronto no box 8. Amaral, da 6, beleza. Na escuta, prossiga. Conseguimos pro de Juazeiro, direto para o destino. Tá presente, Juazeiro, muito obrigado aí. Trip 52, 1 no meio, é o controle. 52, 1 no meio, prossiga na escuta. Suba ao 190 e chame Recife agora, 12685, alternando 2545. 20.8. 5-5-5-2-1-6. Boa noite. O perfil é a Fuca, transição Caju. Recolando da 1-0, Fuca é o controle de saída, pele 1-2-0-8, Ocean 63-1-0. 5-1-3-4, controle 1-2-0-8, cotejamento correto, chama pronto. Portão 5. Para a próxima 5, Ocean 63, 1-0, graças. Chame Recife em 12685, alterno 2545. 2685, 2545, boa. Linha 748, liga aproximação e informe estabilizado no lucro de retorno. 748. do acionamento, feedback coordenação com a equipe de solo 01 no chama pro táxi. Boa noite, Gonomia 04, informação Juliette. 04, boa noite. A identificação desse para 2000 pés. Altímetro em Salvador no 020, chegada à Mare. 2000 na Mare, identificou o Gonomia 04. 748, Libre LS, então chama de 0. Salvador, 3602, livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, em Ferrari chama para o táxi. Hora para o táxi, 3662. Web 6748, complete a aproximação e chame torre em 1862. Oi, Salvador, boa noite, 7-7-7-7-7. 48, check 3, autorizado pouso pista 10, o vento 140 graus, 8-9-7-4-8. Veio pouso pista 10, o trem baixo travado. confirmando, sem a bordo, Ribeirão Preto, 4 horas e 40. O 4071. Livre táxi até o ponto de espera à direita. O ponto de espera chama a torre 1 no noite, decimal 62, ajuste 1020. Mantém a posição. Cante, o apoio de tráfego é da Webjet, a linha e mantém. Confirmando, 131 a bordo, Fortaleza 2 horas e 50. Autorizado táxi até o ponto de espera da piscina 0. Via Pátio 1 no Indy Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite, decimal 62, ajuste 1020. Piscina 020, está autorizado táxi via Pátio Indy Alfa, para chamar 386 no ponto de espera da 10, 36662. É 748, solas 41, no direito, 219 só. Locadora de 6748, livrou na 64. 641 no táxi de Alfa, porta Santa Juliette. 6748. Alfa, Santa Juliette, portará 6748. No 889, pronto, corta. 889 autorizado, Salvador, Galeão, via Pesulo 1-0, após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Barbacena, restante conforme ordem. O nível 360, saída é da El Leda, após Leda, voa Bridge, da Colada 1-0, comando à direita, o código 5141 e o controle 1-208. Após SMAP, DCT, posição Lúvido, após DCT, Barbacena. 1-0, pronto. Gente, autorizado, né, Matheus? Número 04, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Gostará de estar, número 04. Vou chamar 4071, boa noite. Nove 1180, livre no 02, chama pro táxi. Salvador, Azul 4071. Azul 4071, contato radar na decolagem, subiu até o 340. Após 2000, direto Leda. Positivo, após 2000, direto Leda 4071. Datan, confirma? Cheque equipamento de rádio, transmissão muito baixa. Agora alto e claro. Tá autorizado de Salvador para Fortaleza, via Upslono 9, nível 370, saída Momo, após Frote, decola da 10 com banda esquerda, o código é 5173, correção 5137 e o controle 1208. Cotejamento correto, chame pronto no box 3. P6748, ingressa Juliette para o portão 612. Juliette para o 612, né? Trem 62, decola os 4.4208. 08, obrigado, boa noite, 3662. Salvador, boa noite, até 3662, seu palavra. Boa noite, 3662, contrato radar, subiu mantendo 370, por aqui. Sei lá, está 3662? Contato radar na decolagem, subiu mantendo 370, saída pouco. 370 na saída pouco, contrato 3662. Mantenha a posição, aguarde. Sim, mantenha a posição, 6310. Aproximadamente umas 12 a 15 milhas. Tá livre, informe na Pro de Leda. Ok, formarei. 6310, livre acionamento, pushback, coordenação tipo de solo, atento ao Boeing 737-800 da Webjet, parqueando no 612, seu lado esquerdo. Acionamento, atento ao web na mesa de 863-90. Ó, solo, informado que não tem balizador aqui não. Não há balizador no 612? Aguarde um minuto. Confirmando 02 a bordo. Ciente autorizado o táxi à direita até o ponto de espera da piscina 0. Ponto de espera a torre 1-8, decimal 62, o ajuste 1020. Zero graus, 1-2 mais. Ajuste, travou, gol na 604. 20 e manter a posição. Esse 1251 alterna 13325. Aguarde. Mantenha a posição, a aeronave vai taxiar retaguarda, pode ser autorizado. Dois, chame Recife 12685, alterna 2545. 2685, 2545, boa noite. 310, escutador do solo. Estimado para iniciar o táxi.